é, queridos amigos, começando mais um Além do Hype aí pra você, episódio de número 11, hoje tentando aí me aventurar num tema que eu nunca gravei um podcast sobre, seja aqui, seja no Fuleiro, seja no Radiocast, enfim, todos os casts que eu já gravei na vida eu nunca me aventurei a falar sobre música e hoje eu vou aí tentar falar um pouquinho, né, sobre essa que é uma das minhas bandas preferidas, Pink Floyd, né, e sobre o álbum aí, que não é o meu preferido deles, mas provavelmente o mais icônico da banda, que é o The Wall. Vou tentar passar algumas impressões pra vocês, se você não conhece o disco, espero que a partir desse episódio você ouça, beleza? Sempre lembrando que estamos em plataformas novas, hein? Tô lá no Castbox agora e também estou no Deezer. Ambos os aplicativos aí você pode pesquisar Além do Hype, você acha todos os episódios lá, tá? É, sem contar que também tem o site www.sempingonui.wordpress.com. É, lá você pode assinar o feed do podcast e você recebe os episódios no seu agregador favorito, certo? Agradecimentos rápidos aqui para você que mandou feedback do último episódio, que inclusive foi bastante elogiado aí. Obrigado você que escutou o último episódio. Se você não escutou o episódio número 10 sobre o fim das coisas, vai lá. Tá muito bacana, eu fiz com muito carinho. E a galera tem gostado até então. Pode ser aí, eu acho que é o top 3 episódios mais escutados deste cast, o episódio 10. Certo? Dito isso, você pode também me seguir lá no Instagram, @gaba_on. Certo? E mandar os seus feedbacks por lá ou pelo site www.sempingonui.wordpress.com. Certo? Dito isso, então, vamos ao episódio. Engraçado que The Wall nunca foi o meu álbum favorito do Pink Floyd, assim, quando eu conheci, né, a banda ali em meados de 2007, 2008, eu e meus amigos lá na escola, a gente ficava o dia inteiro ouvindo The Vision Bell, né, que seria até então o último disco deles. Eles lançaram outro, né, agora nos anos 2000, acho que 2012, não lembro, e a gente ficava o dia inteiro escutando o The Vision Bell, assim, até enjoar, apesar que a gente nunca enjoou, né? E o The Vision Bell, que, né, pra mim, até hoje é o meu disco favorito, mas por uma questão mais mesmo emocional, né, do Pink Floyd. E depois do The Vision Bell ali junto, né, acho que isso a gente, todo mundo consome música mais ou menos desse jeito. Fui procurar coisas do Pink Floyd que me, né, que fossem parecidas com o The Vision Bell. E aí eu encontrei o Dark Side of the Moon, que é o disco mais falado do Pink Floyd, eu acho, né? Em termos de mídia. O The Wall, eu acho que vem em seguida. Ou talvez seja palho a palho, mas o Dark Side of the Moon vem antes, né? Que o The Wall, assim. Mas nas minhas pesquisas, o Dark Side of the Moon era, assim, o top dos discos mais ouvidos do Pink Floyd até então, assim. E eu fui escutar, e claro, o disco é maravilhoso, assim. E aí eu cheguei no The Wall, que seria o próximo disco na sequência lógica, né, pra acompanhar. Pulei o Animals, enfim. Animals eu fui ouvir depois de muito tempo, assim. E o The Wall sempre me causou uma certa estranheza, assim. Nunca foi um disco que me agradou muito, assim. Eu sempre achei o The Wall muito prolixo, muito chato de se ouvir. Ele se afastava muito da proposta, né, da banda, que era uma musicalidade mais fina, fina no sentido de feeling mesmo, uma coisa mais sentimental, assim. E o The Wall, não que ele não tenha, ele tem muito, né, aliás o disco todo é embasado em sentimentos tirânicos, como eu disse lá no meu primeiro episódio desse cast. Se você ainda não ouviu, vai lá, é o primeiro episódio. Mas assim, musicalmente falando, ele não é tão assertivo sonoramente falando, né? Ele tem, claro, músicas que são inesquecíveis e que são riffs. Young Lush tem um riff muito foda, mas para mim não era suficiente. Ele não atingia o que o Division Bell e o Dark Side of the Moon me oferecia de musicalidade. Então, se me achava meio chato, assim, nunca gostei muito de ouvir. Até o dia que surgiu a oportunidade de ir assistir um show do Roger Waters, né? E isso em 2010, talvez. Não estou certo sobre as datas, mas por volta dessas datas aí. Ivan, se você ouvir, me corrija depois. Eu tenho memória horrível pra isso. E aí, cara, assisti aquele espetáculo, né, ao vivo. Mesmo já tendo visto, né, em vídeos, enfim, foi uma coisa assim transformadora. Foi o que me fez, e já mais velho também, né? Foi o que me fez mudar o olhar um pouco sobre o The Wall. E transformar o The Wall, talvez, no disco mais importante do Pink Floyd, na minha opinião. E talvez um dos discos mais importantes, assim, né, do rock e da música mundial, assim. E por que que eu tô falando isso? Porque eu tô lambendo essa... lambendo esse disco. Porque ele ultrapassa... Ele é conceitual, né? Pra começar. E só daí já é uma trabalheira. Você fazer um disco conceitual já é muito difícil. E ele foi feito em duas instâncias, assim. Ele funciona tanto quanto o disco, como musicalidade. Depois que você entende o que tá acontecendo ali. Depois que você lê letra por letra. Depois que você... você acompanha. Né, você acompanha, escuta com mais atenção, você vê que ali tudo ali, aquilo ali faz sentido. E visualmente falando, né, Roger Waters, quando escreveu a parte, né, do disco, quando ele pensou no conceito, ele também pensou no conceito visual. E também funciona visualmente, né, e os dois, né, tanto música quanto o visual, formam um espetáculo assim que é muito... É muito marcante. Eu acho que se você ainda não assistiu o show, né, do The Wall, você precisa. Tem várias versões no YouTube que você pode achar, né, tem uma especial, inclusive, que cada artista canta uma música, tem Scorpions, enfim, tem muita gente envolvida nesse show. Recomendo que você veja. Tem as versões mais recentes também, né, e aí você escolhe, são muito parecidas, assim. E tem um filme também do The Wall, que seria uma dramatização cinematográfica, né, da grande peça de teatro que o Roger Waters cria em cima do seu disco. E aí você para, senta e tenta entender o que está acontecendo no The Wall, né? Porque quando você ouve, você meio que abandona o disco. A primeira sensação natural é abandonar o disco, assim, apesar de ter músicas muito conhecidas, como Another Brick in the Wall, parte 2. E você entende que o disco é uma construção. Que as músicas, uma atrás da outra, naquela sequência exata do disco, ela vai construindo um conceito. Né? É um disco duplo, são duas partes. Né? A primeira você nota que é uma construção e a segunda você nota que é uma desconstrução. E se você assistiu o show já dando esse spoiler, você vai ver que na verdade é uma implosão de tudo que o The Wall cria. Né, no seu primeiro lado ali, né, do seu disco. E o que que ele cria? Sobre o que que The Wall fala e por que que então ele é tão importante? The Wall vai contar a história de um personagem chamado Pink, né, e de toda a sua trajetória até a construção de um muro simbólico que ele exerceu entre a sua própria pessoa, a sua própria mente e o mundo externo. Então é uma história sobre isolamento, não só social, mas isolamento também metafísico, isolamento também mental. E a primeira parte do disco ele vai contar sobre os fatores que fizeram cada tijolinho, né, ser colocado para formar esse grande muro que separa ele do resto da sociedade. Se você pesquisar, você vai ver que isso também pode ser uma metáfora do Roger Waters com a fama e tudo mais. O que faz muito sentido, né? Se você pensar que a banda já estava meio que se desentendendo e que talvez a proximidade dos fãs com Roger Waters não fosse aquela coisa que ele realmente esperava. E ele faz então essa provocação de que, ó, né? Estou sentindo que eu estou me afastando de vocês, estou me afastando da minha própria música. E de fato, The Wall, como eu disse no começo, musicalmente é muito diferente dos três últimos discos até então. E por outros motivos também, a história do personagem Pink é muito parecida com a história pessoal do próprio Roger Waters. Porém, né, se ele quis fazer uma coisa pessoal, ele por um lado conseguiu, ótimo pra ele, mas melhor ainda, ele criou uma história universal. Porque a partir do momento que ele propõe que existe uma construção que e ainda fazendo essa metáfora de tijolinhos, né, que cada momento da vida dele foi um tijolo dentro daquele muro imenso, é fácil a gente trazer isso para nossas próprias experiências de vida, né? Então ele consegue criar assim uma coisa que é global, e daí a importância desse disco, né? De ele ser inclusive atemporal, porque ele não traz uma temática do seu tempo, né? Como é, por exemplo, Dark Side of the Moon, né? Que fala sobre aquele mal-estar inglês e tudo mais, aquela coisa mais de questionar a existência e tudo aquilo. The Wall, ele faz isso, não diretamente, mas faz isso de uma forma temporal, né? Sem ligar necessariamente as vivências daquela época com um tijolo, né, necessariamente. Ok, tem a história pessoal do personagem, que tem a ver com a Segunda Guerra, que tem a ver com certo totalitarismo europeu, mas você pode trazer facilmente isso para os dias de hoje, porque o muro, né, essa metáfora de que cada coisa serve como um tijolo para preencher esse muro que te distancia das outras coisas, isso é universal. E aí você pode pôr qualquer acontecimento da sua vida dentro dessa metáfora. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, perceber isso no disco transforma a experiência do disco. E aí tem vários momentos, né? Então, tem a questão do pai que morreu muito cedo na guerra, e aí é um muro. Tem a questão da mãe dele, que é super protetora, né? E que faz dele uma criação completamente totalitária, uma mãe que não gosta que ele faça as coisas, que controla as namoradas, que controla onde ele sai, que, enfim, controla ele. É uma mãe que não é sadia, né? Ela ocupa uma posição de uma mãe que não é sadia, que não deixa, né, o filho ou a filha sair por aí e ter a sua independência, tanto emocional quanto física, inclusive, né? Esse é uma das músicas. Tem o abuso, né, de drogas depois de uma carreira dentro do rock and roll, então aquela coisa do rockstar, isso é um outro muro que vai separando ele da sociedade. Um relacionamento muito intenso, mas que acabou não dando tanto certo por conta desse mundo já sendo construído, né? E aí, no final do primeiro ato, você tem o muro todo, né, construído, e você tem um personagem completamente desassociado da vida social. Isso no filme é muito bem colocado, mais do que no show, porque você vê que ele meio pique-pira, assim, né? É uma viagem meio psicodélica, bem a nível Pink Floyd mesmo, dentro da mente do próprio personagem, onde ele tá disposto, onde ele vira um tirano, né? A verdade é essa, ele vira um tirano. E graficamente, né, o Roger Waters faz questão de comparar graficamente, inclusive, com regimes totalitários europeus, né, como, por exemplo, nazismo, enfim, stalinismo e toda a sorte de regimes totalitários que houveram na Europa nos anos 40 e 50. E aí, para cada decisão autoritária que ele toma dentro do seu próprio inconsciente, vamos colocar assim, um muro ele vai sendo tirado, né? E no show isso é muito legal, porque cada muro, cada buraquinho que ele tira, né, você vai vendo uma parte do palco específica, né, que remete ali a alguma música do primeiro ato. Então você vai ter... E o primeiro ato abre com Hey You, né? Depois, Is Anybody Out There? Será que existe alguém aí fora? Será que eu tô sozinho? E alguns questionamentos, mas mesmo interiores, assim, alguns tijolos vão caindo até que o muro ele desaba inteiro, né? E tem um fim um pouco trágico, né? No show, por exemplo, tem uma bailarina que fica enforcada. é uma imagem bastante, bastante impactante, assim. Né? Quando aquele muro cai, ele percebe o seu isolamento social e todas as coisas, ele, né, acaba se autodestruindo de uma maneira geral, assim. Por que que esse disco é importante, né? Além de ser uma coisa bastante pesada. Ele mostra que se a gente percebe que a gente está construindo um muro social entre a nossa existência e as outras existências possíveis de outras pessoas, ou as nossas próprias existências possíveis, né? A gente não precisa ter uma existência só possível. Talvez seja necessário a gente rever se a gente precisa criar um tijolo daquilo, né? Se a gente precisa fundamentar aquilo e levantar um muro. Sendo que a gente pode levantar um monte de outras coisas, né? Não precisa ser um muro que distancia, né? Pode ser uma ponte, né? Que cria possibilidades para você ir para outros lugares, né? E para talvez não ter esse final trágico como Roger Waters propõe, né? Na sua obra The Wall. De novo, é um disco que eu recomendo muito vocês ouvirem, principalmente por conta dessas reflexões. É um disco que eu acho que vale a pena você ouvir acompanhando as letras, né? É um disco muito importante do rock and roll, né? E tenho certeza que vai trazer bastante reflexões positivas, cara. E bastante relevantes do tempo que a gente está vivendo, né? Roger Waters voltou no Brasil esses tempos atrás e ele conseguiu uma proeza absurda, que foi ser vaiado no Brasil quando, no intervalo do show, ele mostra ali um ele não, né? E a galera ficou puta porque achou que o Roger Waters estava fazendo politicagem. Então isso quer dizer que as pessoas não ouvem o The Wall direito, né? As pessoas vão lá para ver o espetáculo e não ouvem o The Wall, não sabem o que tá acontecendo. O The Wall é, sim, ao mesmo tempo que ele é um disco muito sentimental, que trata de coisas internas, ele é, sim, um disco político, porque ele vai falar sobre como esse autoritarismo, seja ele familiar ou não, né, seja ele familiar do Estado, ele é prejudicial, sim, de uma maneira muito, né, perigosa para as nossas vivências, né? Ele mostra que o totalitarismo, ele, além de criar muros, além dele contribuir para que você se isole socialmente, ele contribui para que quando você, que você não desconstrua um muro, que você imploda ele. E implodir qualquer coisa é sinônimo claro, não de desconstrução, porque desconstrução você pega peça por peça, mas você tira peça por peça. Implosão não, cai tudo de uma vez e a única coisa que resta é destroço, não sobra, não fica nada em pé, né, de uma implosão. E ele quer dizer isso, né, em parte com seu discurso antitotalitarismo, né, e enfim, é um disco, sim, político nesse sentido, mas ele supera essas questões. E as pessoas vaiaram o The Wall porque provavelmente não entenderam, né, as camadas que o disco tinha, né, e a maturidade que esse disco tem de uma maneira geral para a música e para o que ele se propõe dentro, né, da história, inclusive da banda, né? A banda ali ela acaba, ela praticamente deixa de existir após o The Wall. Né? Existem outros discos depois, mas aí o Roger Waters já sai da banda, né? Enfim, ele acaba demitindo um dos participantes, né? Um dos integrantes da banda durante a gravação do disco. Então já é um reflexo também do que a banda estava passando e o que torna o disco ainda mais interessante. Então The Wall, ele é uma obra de várias camadas, assim, de muitas camadas, e que se você estiver muito interessado e muito curioso, ouça com carinho, né? Um disco que precisa ter um pouco de paciência, confesso, mas que ele vale cada minuto, né, do seu tempo, para você ouvir, assim, realmente lendo as letras, se o inglês não for muito bom, né? Se o inglês for bom, pô, preste atenção no que está acontecendo, preste atenção nas melodias junto com as letras, e você vai se surpreender com um dos melhores discos conceituais de todos os tempos. Bom, é isso. Me arrisquei aqui a falar um pouquinho sobre música. Me arrisquei a falar de uma banda que pelo menos eu gosto, que eu sinto que eu tenho algum certo domínio. Mas não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram, me dá um feedback. Esse episódio vai ser muito importante, o feedback de vocês, porque eu nunca fiz isso, né? Nunca gravei sobre música, nunca falei sobre música. Nem nesse cast, nem em cast nenhum, como eu tinha dito na introdução. Então, se você chegou aqui, me dá aquele feedback. E se você ficou curioso, ouça o The Wall, né? Você acha aí em qualquer plataforma de streaming do planeta, porque é um disco muito famoso. Não se limite a Another Brick in the Wall Part 2, pelo amor de Deus. É. Vai além disso que você vai ver que é muito interessante. Certo? Se ficou com alguma dúvida, se quer que eu aborde alguma música, porque o The Wall é legal porque ele tem, você pode ficar horas falando de uma música só, né? Porque ela traz assim um monte de reflexões, cada música assim. Então, além do disco ter várias camadas, cada música também tem suas várias camadas. Então, se vocês acharem interessante ou, sei lá, acharem relevante, eu posso inclusive fazer uma série The Wall falando de música por música. Tá bom? Então, tamo junto, valeu. Até o próximo episódio. E não esqueça que tem um Instagram lá, @gabandreleão, pra você mandar os feedbacks, tá bom? Grande beijos e até o próximo episódio.